acredito que com este encontro vamos sair daqui com ideias e mais capacidades para melhorarmos ainda mais a nossa intervenção. É para isso e é esta a razão de ser, e é a razão de ser deste encontro, com um especial enfoque dedicado ao papel da família. Como é que as CPCJs podem ser mais úteis às famílias? Como é que as CPCJs podem ser mais amigas das famílias? Como é que as CPCJs podem ganhar a confiança das famílias? Não acredito em intervenções do tipo top-down, do gestor de casa para a criança. Acredito que só de braço dado com as famílias, aliados das famílias, envolvendo as famílias, é que conseguimos alterar situações sinalizadas em casos de sucesso no desenvolvimento de uma vida equilibrada e harmoniosa daqueles seres humanos que temporariamente estão ao nosso cuidado. Acima de tudo, temos a responsabilidade de cuidar de crianças e jovens e formar cidadãos responsáveis e equilibrados para o futuro. Essa é a nossa obrigação.